se você está, meu bem, vagando pela rua, andando sem ninguém. Ei, onde você está, meu bem, vagando pela rua, andando sem ninguém. Sem ninguém. Ei, onde você está, meu bem, vagando pela rua, andando sem ninguém. Valeu aí.